E Ele nos tem chamado à santidade. Tem colocado em nossos lábios uma nova linguagem. A linguagem do louvor. Fazendo assim que sua glória, sim, sua glória, encha as nossas vidas.